onde é crente está firmado numa rocha. Essa rocha é Cristo, não se abalará. Essa rocha é Cristo, não se abalará. O inimigo tenta, mas não pode derrubar. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Não cai.